Uno 61 decolou aos 36, 120, decimal 8, tem um voo, boa noite. 208, obrigado. Stroll, bom dia, gol 1161. Gol 1161, contato radar Suiva, tem 360, saída da El. 360 da El, pode voar, Brice? Sou autorizado a voar da El. Da El, 1161. Gol 1161 no Chama Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, gol 1161. 3597, sendo indicação desse para 12 mil pés, ou altimetrem em Salvador, 9093, chegada bom. 8, motorizado ali ainda, pessoal. Pelo 3517.